passageiros do Rock 2. O voo vai começar. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É tudo show, elas tão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento. Tudo show, elas tão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É tudo show, elas tão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento. Tudo show, elas estão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento. MC Leandrinho, PA da voz. DJ Ney Revolution. Atenção, senhores passageiros do Rock 2. O voo vai começar. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É tudo show, elas estão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento. Tudo show, elas estão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É tudo show, elas estão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento. Tudo show, elas estão me querendo. E o Ney Revolution é o cara do momento.